paz e a esperança. Sei que ali o meu Senhor sempre faz grande bonança. Seguindo sempre avante, quero ser um vencedor, pregando o evangelho, a mensagem de amor. Vamos, mocidade, para a nova Canaã. O que pode fazer hoje não se deixa pra amanhã. Quando Jesus vier, estamos prontos para ir. Minha morada é lá no céu, estou passando por aqui. Mocidade sempre firme, para o céu vamos subir. O inimigo não tem vez, pois nós vamos persistir. Não querendo que ele venha nossa entrada impedir. Quero cantar lá no céu, a vitória eu recebi. Vamos, mocidade, para a nova Canaã. O que pode fazer hoje não se deixa pra amanhã. Quando Jesus vier, estamos prontos para ir. Minha morada é lá no céu, estou passando por aqui. Mocidade reunida como areia do mar, todos que foram comprados, vindo de todo lugar, vestes brancas de pureza, lá no trono celestial, cantam juntos aleluia ao Cordeiro Divinal. Vamos, mocidade, para a nova Canaã. O que pode fazer hoje não se deixa pra amanhã. Quando Jesus vier, estamos prontos para ir. Minha morada é lá no céu, estou passando por aqui. Minha morada é